outra vez por mim. Quando erro me lembro assim, morreu no início para eu não ter fim. Carregado para outro lugar, insistiram em sepultar o plano que não iria falhar. Embalsamado em lugar errado, enrolado no véu. Confundiram, consentiram que o lugar dele era o céu. E o véu do tempo se rasgou, a terra estremeceu, que tava morto levantou. E o sol escureceu, virou que realmente era o filho de Deus. E aquele que não acreditou, se arrependeu, viu que se enganou. E o que aconteceu? Mataram Jesus Cristo, o filho de Deus. Paralisado tudo ficou, e o mundo então pensou, o filho de Deus simplesmente acabou. Esqueceram de se lembrar que o plano ia se completar, que estava escrito e ia se confirmar. Rolaram, empurraram, fecharam com a pedra o lugar. Disseram, não puderam não deixar Cristo ressuscitar. E o terremoto aconteceu, hoje o monstro que chegou, a pedra removeu, como o rei se mostrou. Manifestação do poder de Deus. Então Cristo não morreu, e crê em Jesus. Então creia agora, sem demora, na história de amor da cruz. Só é filho e filha que se humilha e crê em Jesus. Então creia agora, sem demora, na história de amor da cruz.